fazer um desenho nas costas da mão, despir a consciência das dores morais, jogar uma vaca do décimo andar, viajar sob a lua que varre os sertões, uma ostra chilena, um beijo em Paris, se cortasse o cabelo e mudasse o nariz, se Vital escrevesse a Constituição, se eu nunca quisesse quem nunca me quis, ser dois e ser dez e ainda ser um, se a vingança apagasse a dor que eu senti, ser seco, ser reto, isento a moral, se eu nunca lembrasse o estrago que eu fiz, tudo isso me faria feliz, absurdos me fariam feliz, pero nada me hará tan feliz como dos margaritas. Fazer um desenho nas costas da mão, despir a consciência das dores morais, jogar uma vaca do décimo andar, viajar sob a lua que varre os sertões, uma ostra chilena, um beijo em Paris, se cortasse o cabelo e mudasse o nariz, se Vital escrevesse a Constituição, se eu nunca quisesse quem nunca me quis, ser dois e ser dez e ainda ser um, se a vingança apagasse a dor que eu senti, ser seco, reto, isento a moral, se eu nunca lembrasse o estrago que eu fiz, tudo isso me faria feliz, absurdos me fariam feliz, pero nada me hará tão feliz como dos margaritas. Faria feliz, absurdos me fariam feliz, pero nada me hará tan feliz como dos margaritas.